Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Max Fischer e está no ar a parte B do nosso programa de janeiro, do Papo de Jornalista. Comigo aqui na bancada virtual, Débora Sestari. Boa noite. E Alex Fisberg, o nosso convidado da vez. Boa noite. No programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Mochila Social. Então a primeira pergunta, né? O que foi a Mochila Social? O que é a Mochila Social? Bom, a Mochila Social é um projeto meu, pode dizer jornalístico, pelo Leste Africano. Uma oportunidade de olhar o leste africano com outro olhar, com um olhar aberto de mochileiro por um lado, de pesquisador social por outro. Na verdade, uma justificativa de por que um jovem como eu ia até lá e observar o setor social de maneira ampla, observar como a pobreza se apresenta ali, diferente do que a gente vê normalmente estereotipado em, sei lá, em foto do Sebastião Salgado, em notícia do chifre da África, que ninguém vai muito a fundo saber o que é. Então, dá um olhar um pouquinho mais palpável. E como é que você fez a escolha dos países? Então, na verdade, eu morava em Israel. Antes de voltar para o Brasil, eu decidi que, já que eu estava pesquisando o tema desenvolvimento social e pobreza, faria muito sentido eu ir para a África. E na época eu ainda pensava a África como um bloco, sei lá, como um continente-país. E aí eu comecei a tentar encontrar um recorte, peguei um mapinha ali, fui ver onde eu tinha contatos, onde faria sentido. Eu queria a África subsaariana, porque é onde se fala de pobreza, se fala de África subsaariana. Eu acabei recortando a parte do leste africano, né, que é chamado de chifre da África. Tem alguns países que são conhecidamente críticos, que é estereotipado na Etiópia, e que hoje em dia é a Somália. Tinha campo de refugiados que me interessava conhecer. E eu tinha bastante contato do meu trabalho que eu tinha feito em Israel, com bastante gente dessa região da África. Então você teve a ajuda dos seus amigos desse projeto israelense que você comentou no primeiro programa? Na verdade, foi mais uma... Eu tinha alguns contatos ali de pessoas que moravam na África. Eu fui, às vezes, visitando alguns desses amigos e muitas das vezes não. Foi mesmo chegar num país e, com pesquisa prévia da internet, e-mail para agência internacional, ou para ONG, ou para pessoas, sei lá, do Couchsurfing, normal. Você que fez toda a logística sozinho, então, tipo... Foi um desenho no mapa, na verdade. Eu poderia dizer que foi feito a canetinha, não foi. Foi feito no Google Maps, foi moderno. Foi assim, foi de capital em capital. Eu não ia para Ruanda, eu decidi ir para Ruanda no meio do caminho, porque era caminho e eu tinha muito interesse. Eu tinha ouvido muito falar sobre o país, então, de última hora, entre aspas, duas semanas antes eu decidi ir para lá. Aí o que eu fiz foi Etiópia, Quênia, eu fui para um campo de refugiados na fronteira com a Somália, que chama Dadaab, aí para Uganda, Ruanda, Tanzânia e Zanzibar, que é uma ilha com governo semi-autônomo também da Tanzânia. Eu lembro que eu fiz mochilão pelo leste europeu, e foi praticamente um inferno a questão de transporte para passar de cidade em cidade. Você sofreu isso também? Olha, por sorte, eu já tinha mestrado em transporte ruim da minha vida na Índia. Então foi menos caótico. Na África, acho que a qualidade dos meios de transporte eram muito inferiores, mas eu já estava acostumado assim, a fazer uma viagem de 12, 14 horas. Assim, eu não considero tão ruim. Eu faria, não só faria 1.000 vezes de novo, mas como incentivo assim, a gente a fazer, porque dá para ir, dá para curtir também a viagem, olhar Aí ela com um olhar diferente. tudo de ônibus você fez, Alex? É, então, na Índia tinha muito trem, na África tem menos trem. O único trem que eu quase peguei, me disseram que a viagem, em tese, demorava 10 horas, mas que nos últimos 3 meses, sei lá, umas 10 viagens demoraram uma semana, porque quando quebra no meio do caminho não tem nada que você possa fazer. Eu li um livro que eu até falei pro Max recentemente, do baterista do Rush, o Neil Peart, que é sobre viagens que ele fez na África de bike. Ok, ó. E ele, tipo, escreveu o livro e tal, então não tem. E ele teve uma viagem que ele fez de ônibus que foi assim, muito louca. E aí ele pega e desiste no meio e pega a bicicleta, e eles estavam antes da metade do caminho. Mas ele desencanou, ele vai de país em país, assim, tudo de bicicleta. Ele não, eles pegaram, acho que um trem e um ônibus no total da viagem, assim. E eu achei bem legal, por isso que eu perguntei se você, como que é, né, tipo, ônibus, transporte, assim, deles lá. É, eu acho que ele deve ter se dado muito melhor, assim, porque em tese essa viagem de 10, 12 horas é para fazer um trecho de 300 a 400 km no máximo, estourando. Então, não sei, dependendo da velocidade que ele faz de bike, ele quase vai chegar no mesmo tempo, assim. Bem, outro livro sobre um brasileiro viajando pela África é o Pé na África do Fábio Zanini, que é o editor de Mundo da Folha de São Paulo. Você chegou a ler esse livro, Alex? Sim, li ele durante, na verdade, no primeiro, antes do primeiro mês, assim, na viagem. Depois eu usei ele como referência, assim, dependendo para onde eu estava indo, se o Fábio tinha ido também, eu dava uma olhadinha lá, até tentei contactar ele, mas acho que eu não sou famoso o suficiente. É, mas eu levava, assim, várias dicas que ele fez. Ele fez uma viagem um pouquinho diferente. Como ele estava pela Folha, ele também tinha algumas praticidades que eu não tinha, de voar, por exemplo, para um país longe, alguma coisa assim. Mas dos países que ele foi, os comentários que ele fez, muita coisa serviu assim para eu pensar, para refletir, até para eu usar. Para mim, as fronteiras e essa parte, para mim é muito mais assustador no papel ou o que as pessoas falam do que se apresentou para mim na hora. Com a exceção de saber que, caso dê algum problema, você está 100% sozinho, não tem, né, não tem liga para minha embaixada, é lá na hora, né? A decisão é ali na. Quem tá ali naquele momento foi ou não foi com a sua cara e tal, mas assim, eu não tive nenhum problema. Passaporte brasileiro abre milhares e milhares de portas e abre sorrisos também, o que ajuda muito. Mas é, assim, tem uns lugares que você tá no meio do nada e você depende de quem tá ali na tua frente. Onde você ficou, Alex? De maneira geral, eu fiquei na casa de ou de algum conhecido, ou um conhecido num conhecido, ou aquele que você conhece na hora e já chama de conhecido que você quer ficar na casa dele. Ou em hostel, mas assim, hostel foi muito, muito pouco. Acho que dos 4 meses eu devo ter ficado umas 4 vezes em hostel, talvez na chegada de cada país, alguma coisa assim. Ser brasileiro ajuda mesmo? É, pra mim, Índia e África, com negócio de futebol, ser brasileiro é tudo que você pode querer na vida. Se você sou... Eu não sou muito ligado em futebol, mas eu estudei antes, eu sabia. Seis nomes de jogadores, sabia falar 10 minutos sobre o Real Madrid, quem joga lá, e isso abre muita porta. E aí, a partir do momento também, na África, eu aprendi. Eu chegava no país e eu aprendia, sei lá, nome de dois jogadores, sei lá, só pra fazer uma graça. Aí, quando eles começavam, ah, Ronaldo, Kaká, eu falava, sei lá, o nome de um jogador de Ruanda, e aí eles iam ao delírio. E aí, a gente era melhores amigos. Aí eles convidavam você para dormir na casa deles. Uau, o que que Olha só, papo de jornalista ensinando como mochilar pela África gastando muito pouco, então. é isso? Essa é uma boa dica, sendo brasileiro, moleza. Você falava que idioma com as pessoas? É, assim, de maneira geral, sempre inglês. Tanto na Índia, o sistema de língua, ele é, em tese, trilingue. Então, é hindi, inglês e a língua do estado, porque cada estado tem uma língua própria, oficial. Tem, sei lá, centenas, se não milhares de línguas espalhadas por lá. Eu morava num estado que chama Andhra Pradesh, e a língua de lá era telugu. Então, enquanto eu morava lá, eu falava, obviamente, inglês na maioria do tempo, mas eu aprendi um pouquinho de telugo, me virava por ali. O que eu mais fazia era puxar um assunto em telugo e mudar para o inglês, só para abrir a conversa. Eu falava que eu era indiano, que é Nenu Bharatiyudu, em telugo, quer dizer que eu sou indiano. Aí o cara rachava o bico, porque obviamente eu não sou indiano, eu sou branco. E aí eu podia falar inglês. À vontade. É, então, na África, dependendo do país, bom, inglês, né? Óbvio, de maneira geral, sempre inglês, mas Quênia e Tanzânia também inglês é uma língua oficial, então o inglês das pessoas é bom. Na Etiópia, a língua é apaixonante, assim, é uma delícia de ouvir, uma delícia de ver. A grafia é muito legal. Eu aprendi os números, aprendi a falar o básico, oi, tudo bem, obrigado, essas coisas. Mas inglês, assim, se o cara que você foi abordar primeiro não fala, o vizinho dele fala. E aí você se vira. Bem, gente, eu sei que esse daqui vai ser um programa bem pequenininho. Eu acho que eu arrisco a dizer que vai ser o nosso menor programa no Papo de Jornalista. Porque a gente vai agora no bloco C, que deve ser um bloco um pouco maior que o tradicional. A gente vai contar todas as histórias, casos, causos, historetas, etc, etc, tal, do Alex em território africano. Alex, boa noite para o nosso ouvinte. Boa noite. Boa noite, até a próxima e comentem o podcast, por favor. Eu deixo meu boa noite registrado. Alex, dá a música para esse programa. Então põe The Pretender do Foo Fighters. É, foi uma boa escolha? Ah, foi, Foo Fighters é legal. Não Deixa eu... gostou. Não, eu gosto de Foo Fighters, não tem, não é minha preferida, mas Foo Fighters é legal, sim, foi uma boa escolha. Keep you.